La música es la alma de la capoeira. Sin la alma, el cuerpo no se puede mover, ¿no? Uno de los instrumentos más importantes en la capoeira es lo que va a dictar el ritmo, la intensidad, la velocidad, el juego y tal. Se llama berimbau. Ese instrumento africano viene del pueblo Bantu. Es un instrumento muy antiguo, por no decir milenar. Colega velha, ahí está un berimbau. Berimbau es un instrumento que toca numa corda só. Vai tocar som vento grande. Colega velho, toca angola em som maior. São três berimbaus na roda de capoeira. É gunga, médio e viola. Esses três vão fazer a orquestra de berimbaus, não, para fazer o juego de capoeira. Viva meu Deus, camara, e viva meu mestre. Viva meu mestre. E também acompanhando o berimbau temos dois pandeiros, não? Ele chegou a Brasil através dos portugueses, mas também se sabe que o pandeiro é de origem árabe. A parte dos pandeiros, poderiam estar falando reco-reco, também é um instrumento de origem africana. E também temos agogô, que vem acompanhando a bateria de capoeira angola. E por último, temos o atabaque. Tem muitas canções que vão hablando de los grandes maestros, hay otras canciones que van hablando del día a día de la gente de donde ha venido la capoeira. Un grupo de gente hace un coro, un coral, ¿no? Pero la persona que está dirigiendo el canto es la persona que va a estar diciendo lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer en un juego. Tenga cuidado, o que no haga de esta forma, o que está muy bien hecho. O sea, que voy narrando como debería ser el juego de capoeira, ¿no? Hay canciones que se puede jugar capoeira, hay canciones que no se puede jugar capoeira. Hay canciones para empezar un juego y hay canciones para terminar una roda. Eu sou Júlio, venho da Escola de Capoeira Angola, Nação Zumbi. Sou um brasileiro que é venido a Granada para trabalhar com capoeira em 2004 e sigo até então. É educativa, é uma fisioterapia, é uma filosofia de vida, ou seja, que há que conhecer a capoeira, que seguramente que vai ter uma impressão muito diferenciada do que crê que tem sobre a capoeira, não? Que a capoeira pode ser praticada por todos. A capoeira é mandinga, é manha. é malícia, é tudo que a boca come.